Yeah. What up? Lennox. Odivelas. Yeah. Vamos embora. As tropas deram o toque. Vamos embora. We kill them all, niggas. We kill them all, nigga. ODC. Yeah. Agora me pergunto sempre onde a gente vai. É que os dias estão cada vez mais recheados de gente má, com esse people que se acha better que aquele que estende a mão, que se fica sem entender o que eles ganham. Afinal, maldito ego nos consome dia após dia. Espalhar o mal se tornou rotina, mas não precisa ser assim. Há outras metas, paga o preço da culpa. Quem tem a alma honesta, não te percas. Esteja atento aos códigos da vida. Sabes o que é transitório e o que é que fica. Sabes o que é acessório e o que é que implica. Ou te implicas com outro por ser outra perspectiva. E esse mundo não tá good. Olha que são os sons poucos no esforço para trazer algum conforto nesse povo atirado à sorte, que vivem como ratos em esgotos. Isso é resultado de olharmos só pros nossos, da ganância desses dogs, de encher só os nossos bolsos, de querer ser os únicos à frente dos holofotes. Quem mais pode ser um Chaco Fini antes de partir? E um Daryl Davis diante do racismo. Não basta falares, falares, falares. Não basta pensares, pensares, pensares. Tu és a revolta, com o mundo às costas. Tu és a resposta do povo não vejo. Não basta falares, falares, falares. Não basta pensares, pensares, pensares. Tu és a revolta, com o mundo às costas. Tu és a resposta do povo não vejo. Yeah. Chega de tapar o sol com a peneira. A verdade dói, mas constrói. Bem como olhar pros outros, agrega vida em nós. Grande és tu, que sais da lama e olhas pros demais. És tu, que quando tens demais, partilhas ainda mais. Que representas e iluminas os sinais. E que entendes que enquanto humanos somos todos iguais. Seja como um francáprio e planto bem. Seja que vou o irmão no chão e seja que o levanta também. A vida é uma viagem, nada faz com munições. Aproveita a tua energia para conectar com os outros. Podes ficar para trás com a tua razão. Nem sempre errado acompanhar a multidão. Vida dura, no hood isso é só mas um level. Vida curta, faço frente, I must be better. Não seja um so cold nigga, tens de ter alguma lera na back. Laços não comprados, mas tu és greater. Bibos se vendem por razões tão pequenas. Carrego com paixão, o que é que tu levas? O que é que tu esperas? Só espero que não me ofendas, porque o meu corpo é a única coisa que eu trago. Não basta como falar, matéria. Falares, falares. Não basta pensares, pensares, pensares. Tu és a revolta, com o mundo às costas. Tu és a resposta, do povo não vê. Não basta falares, falares, falares. Não basta pensares, pensares, pensares. Tu és a revolta, com o mundo às costas. Tu és a resposta, do povo não vês. Yeah. Engana-se aquele que pensa que salvação individual. Por um certo lado até. Mas não podemos pensar no individual. Temos que pensar no coletivo.